demonstrei amor pra lhe pedir perdão pelo erro que cometi. Pois enchi de dor o teu coração quando o outro eu saí. Vai se repetir. Vamos ser felizes, fazer a dor partir. Ser felizes, fazer a dor partir.